Poltrona! Tá começando mais um podcast da Liga da Poltrona, ou da Poltrona Cast. Aqui é o Carlos, ou Homem dos Dados, e yes, we can! Aqui é o Juliano, e eu nunca fiz um castelo com cartas. Oi, aqui é o Sérgio, também conhecido como Minduim, e políticos tremei. Frank Underwood está na sala. Nesse podcast nós vamos falar sobre o seriado House of Cards. Para quem não conhece, é um seriado que está disponível apenas no Netflix, né? Iremos falar sobre Netflix, né? Para todo mundo sabe que é só apenas o streaming, né? Pela internet, em aplicativos de tudo quanto é lugar, celular, iPad, com videogames e computador. Você assiste onde você quiser, menos na televisão. Na verdade, você tem que ligar alguma coisa na televisão para funcionar na televisão. House of Cards. Vamos lá, pra quem não sabe o que que é, né? É um drama político, que é uma adaptação de uma minissérie inglesa da BBC de mesmo nome, de 1990, ganhou alguns Emmys, que também se baseava no romance de Michael Dobbs. A primeira temporada foi lançada em 1 de fevereiro do ano passado, 2013, e a segunda estreou dia 14 de fevereiro agora, de 2014, e já teve a renovação confirmada para a terceira temporada. A série se passa nos dias de hoje, em Washington, capital dos Estados Unidos. Acompanhamos Frank Underwood, vivido pelo Kevin Spacey, que já ganhou o Oscar aí por Os Suspeitos, né? Ele faz um congressista democrata da Carolina do Sul e líder da maioria da casa. Depois de ser ignorado para a vaga de secretário de Estado, ele decide se vingar, mas nós nunca compreendemos imediatamente qual é o plano dele. Na série também acompanhamos de perto a esposa desse congressista, vivida pela ex do Champagne, Robin Wright, que entre as ex-esposas é uma que deu certo depois que se separou, né? Mais um. Ai, virou caras agora. Ok, ok, ok. Também acompanhamos uma... Essa fofoca é importante, por favor. Também acompanhamos uma jovem ambiciosa jornalista vivida pela agora mulher invisível do Quarteto Fantástico, Kate Mara, que pra quem não conhece também fez O Atirador, como o Mark Wahlberg, ninguém vai lembrar, ridículo, né? E também um congressista novato, um peixe pequeno, vivido por Corey Stoll, que é um ator que fez Law and Order, se eu não me engano. Law and Order. Então, isso é House of Cards, basicamente. Sem dar spoiler do que acontece, sabemos que ele tem um plano, né? Que o plano se segue por toda a primeira temporada e também acontece coisas na segunda temporada. Já é um plano diferente, mas continua sendo um plano. É sempre um plano. Ele tem um plano, assim, meio Pink Cérebro, mas é bom. É mais ou menos isso, né? O plano dele. Aí, começar, então, perguntando, né? Qual é o ponto forte para cada um de nós aqui do que se trata, do que é o House of Cards? Então, começando com o Juliano. Juliano, o que você acha que... Qual é o ponto forte aí da série? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu acho a série ótima. Ótima mesmo, considerando a série dos últimos anos. É uma das melhores, realmente, que surgiu. Ah, eu acho uma porcaria. O Carlos já levantou que tem todo esse contexto político que realmente é muito bem explorado, mas pra mim o que mais eu ressaltaria são os relacionamentos. Primeiro, do Frank e da Claire, né, o Frank Underwood e da Claire Underwood, que ele acabou de citar agora, que você consegue enxergar ali, na verdade, mais do que um simples casamento, uma aliança quase profissional. E essa aliança profissional, ela tem uma tonalidade tão obscura, e aí pensando na parte técnica, muito bem ressaltada pela fotografia. Eles estão sempre envoltos, digamos assim, num clima sombrio, quando as conversas, digamos, mais íntimas do casal acontecem. E além desse relacionamento, o outro, que eu também acho que é central e muito importante, é o do mesmo Frank Underwood e da Zoe Barnes, que é a nossa mulher invisível. A jornalista. Invisível não tem nada, diga-se de passagem. É uma coadjuvante de luxo na história. E ela consegue juntar tanto essa coisa da ingenuidade da jornalista e com o ímpeto, a vontade de conseguir algo mais. E esse relacionamento dos dois acaba sendo uma coisa muito interessante, assim, muito bem feito. E só ressalta, na verdade, as ótimas atuações que os três atores, tanto o Kevin Spacey quanto a Robin Wright, quanto a Kate Mara, tem na série. Pô, coitado do Corey Stoll, eu gosto muito dele. Não, também gosto, mas eu digo, ressaltando isso que eu falei dos relacionamentos em si, ele depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Ele entra também, e de novo, é um dos grandes coadjuvantes também da série na primeira temporada. Foi indicado pro Globo de Ouro, por sinal. Sim. Não, é ótima a atuação dele, mas pensando só nesse enfoque que eu falei dos relacionamentos, considerando o Frank e a Claire, quer dizer, quando é com a Claire, dá até pra chamar ele de Frances, que ela é a única que chama ele por esse nome, na verdade. Exato, é. E dele com a personagem, com a Zoe, são os dois que eu ressalto e que eu achei muito interessantes. É, de fato, e a Zoe, na verdade, ela tem uma trama própria, na verdade. Eu não diria nem que ela é coadjuvante de luxo, sei lá. Talvez ela seja mais, porque você vê que o tema, o assunto que ela fala sobre imprensa é meio pesado, né? É pesado. Eu concordo com você que ele é um tema pesado. Mas eu coloco como coadjuvante de luxo, porque o tema central e o protagonista em si é o Frank. Ela é uma... A gente tem várias linhas que vão se desenvolvendo. A Claire tem uma própria, a Zoe tem uma própria. Do Peter também, que é o Corey, né? Também tem uma própria, mas eu colocaria esse como a política e o Frank, o Kevin Spacey, como os protagonistas. E eles entram como esses grandes coadjuvantes, digamos assim. É, e você, Sérgio? Bem, para mim o ponto forte da série é a parte política, realmente é fantástica. A gente, quando fala de Estados Unidos, a gente sempre imagina ou idealiza um país onde tudo funciona. Principalmente para quem já esteve lá, tem essa coisa de que o sonho americano, né? E a série traz toda essa, vamos dizer, podridão que existe nos bastidores de Washington, né? Que é a capital. E a gente vê ali, a série mostra para nós essa coisa que acontece entre os congressistas, cada um, se possível, vendendo a mãe para conseguir o que quer, né? Essa que é a realidade. É, mas é verdade. Então, eu acho muito interessante também, outra coisa que a série ressalta, é, a gente sabe que quem lutou pela abolição da escravidão nos Estados Unidos foram os republicanos e não os democratas. E você tem um democrata do Sul, né, teoricamente ali do estado, de um dos estados que foi derrotado na Guerra da Secessão, né, na Guerra Civil Americana. Então você tem um democrata e a gente tá vivendo, né, o Barack Obama é um democrata, quer dizer, a gente tem um democrata no poder nos Estados Unidos, e você vê que, pelo menos na primeira temporada, as maiores barbaridades são cometidas por um deputado democrata. Uns, né? uns. Mas tomando só o Frank como... É porque quando a série começa, o sistema já tá lá. Na sim, verdade, sim. Já tá exato. Lá. Sim. Mas é que assim, colocando o Frank como o grande protagonista da série, né? Então, o democrata sujo, né? E depois a gente vê que isso se espalha, né? Que na verdade não é só um privilégio dos democratas, depois na segunda temporada, para quem já começou a acompanhar, ou que vai começar a acompanhar depois do nosso podcast, que vai ver que os republicanos também são a mesma, são farinha do mesmo saco, né? Sérgio, então... sabe o que é interessante até você falar disso? Que você falou em Estados Unidos, e efetivamente é o que a série mostra pra gente, mas é engraçado quando você pensa que, como o Carlos falou, isso é baseado inicialmente num romance do Michael Dobbs, né, Carlos? Isso. E ele retratava o fim do mandato da Margaret Thatcher, uhum, e contava a história de um político que queria o cargo dela. Ou seja, a história, na verdade, política, a gente começa a enxergar que, na verdade, é igual em quase todo canto, né? Sim, com certeza, né? Não é algo exclusivo, né? Guardado as particularidades de cada país, a gente vê que os políticos, eles fazem o que for necessário. Muitas das vezes não é nem em busca do dinheiro, né? É em busca do poder. como até tem uma frase muito legal do próprio Frank Underwood, que existem dois tipos de pessoas, aqueles que sabem o valor do dinheiro e aqueles que sabem o valor do poder. Ah, é verdade, é exatamente isso que ele fala. É. Não, e é uma ótima frase para também até descrever a série de certa forma, né? Exatamente, porque na verdade é assim, na hora em que ele, na segunda temporada, quando a gente é apresentado ao Tusk, que... Na verdade ele aparece na primeira já. Ele aparece na primeira? Peraí, né? Quem é o Tusk? É Raymond, o... Tusk. Raymond. Ah, não, Tusk. Na primeira. Já aparece na primeira. É o mega empresário. É aquele que é amiguinho do Walker. Exatamente. Do presidente Walker, desculpa. O Diniz, é o mega empresário da série. E aí o Frank, na verdade, no momento em que ele tem aquele momento de externar para o telespectador, ele fala, esse é um cara que conhece diferenciar o poder do dinheiro e o poder pelo poder. É muito legal isso, é fantástica a série trazer isso à tona. E no momento em que a gente sabe em todos os países do mundo, né, a gente vê aí manifestações eclodindo no mundo inteiro. Então a gente está vendo que as pessoas não estão só, muitos políticos não estão preocupados apenas pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante e muitos deles são gananciosos, quanto mais, mais, né? Quanto mais dinheiro tem, mais quer. Mas o mais importante em que eles ressaltam é o poder. Ah, não, comparado ao Brasil é tipo outra coisa. Ah, sim. Pensa na humilde residência do Tusk, porque é uma humilde residência, sim, ridícula. Aquela escada só passa uma pessoa por vez naquela verdade, escada. Verdade. Naquela ridícula. Verdade. O quarto da avó, da mulher, vai dormir no quarto da avó do cara. Né? E o cara é milionário, o cara faz milionário conferência. Milionário não, bilionário. O cara faz conferência de madrugada com a China, né? Exato. Ele vive num fuso horário diferente para atender os chineses. E a própria casa do Frank é uma casa pequena. Digamos. Não é nada de absurdo, ela é bonita. Absurdo. Mas é padrão americano. Padrão americano, mas muito padrão mesmo. Sim. Tipo, muito simples. É, né? Simples, deve ter o que lá em cima? 2 quartos, no máximo? 3? Três quartos. Acho que são 3. É, porque tem, acho que são 3 quartos e mais a área de reuniões que ele faz, né? Não, okay. A reunião não é em cima que ele faz, é sempre embaixo, é no porão. Ok, momento mercado imobiliário. Não, mas é interessante isso. Não, mas é importante ressaltar que, né, que ao contrário dos políticos brasileiros que vão ter mansões, blá blá blá, piscina... Castelos. Eles não têm piscina, é chocante. Lembra que no porão não tem nada na casa dele. Ele, a esposa dele joga as tralhas pro canto e coloca uma máquina de fazer... Ele tem o videogame dele, né? Ah, tem o sofá e o videogame, só isso. Exato. Bom, acho que aí ele até ostenta, ele deve já ter um PS4. Quem tem um PS4? Eu imagino que o Frank tem um PS4. Não, eu acho que é PS3. Até a segunda temporada, até onde eu vi, é o PS3. É o PS3. Então ainda não tinha chegado, porque não é possível que ele não tenha comprado. Na primeira ele joga Call of Duty. É verdade. E na segunda ele tenta jogar God of War, mas não tem rede. Exatamente. Não sei se você lembra disso. Eu não lembrava exatamente quais... Eu lembrava do Call of Duty, mas eu não lembrava do ter rede pro God of War. Aí daqui a pouco a gente vai... Vamos lembrar pra poder voltar nesse assunto daqui a pouco. E tá. Você, Carlos? Ah, é meu ponto forte, né? Sim. Meu ponto forte é... Primeiro porque a série não é chata. Por mais que fale sobre política, a série tá longe de ser chata. Algumas pessoas podem não entender completamente. Eu li até esses dias, foi você que me falou? Foi eu que falei. Que alguém pegou e falou assim, acho que eu tava dormindo porque eu não entendi direito a série, né? Exatamente, eu tava bêbado. Eu tava bêbado. Que prefere é o programa do... Ah, RuPaul. Do RuPaul's Drag Race. Que é um reality show, né? Mais fácil de entender. Mas a série não é chata. E o que faz ela não ser chata? A primeira cena da primeira temporada, o Frank, o personagem do Kevin Spacey, ele já quebra a quarta parede, ou seja, quebra a tela da televisão, olha pra audiência e conversa com a audiência. Que essa cena é sensacional, pode falar essa cena, que é a cena que o cachorro é atropelado. A série começa com a tela preta e um cachorro sendo atropelado. Você só escuta o barulho do cachorro sendo atropelado. Já é triste, né? Mas aí ele vai lá resgatar o cachorro, que é do vizinho dele. E aí, na hora que ele vai, ele pega aquele cachorro, né, todo triste, o cachorro não mostra o cachorro, só mostra a cara dele, ele olha pra plateia, né, com aquela cara de, algumas coisas acontecem, triste, não é pra acontecer, blá, blá, blá. né? Mas aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que diminuir o sofrimento. Aí ele vai lá e sufoca o cachorro pro cachorro morrer. Porque ele poderia. Porque o cachorro foi atropelado, tá? Nas últimas, né? Então, de vez dele deixar o cachorro sofrer, ele mata o cachorro de vez. Uhum. Aí ele fala: alguns sacrifícios têm que ser feitos, né? É mais ou menos isso que ele fala, né? Não, acho que é por aí, mas a ideia é essa. A ideia é essa, é. Alguns sacrifícios tem que ser feito para você conseguir as coisas de uma forma menos dolorosa. É, e aí, esse, na verdade, é uma cena que vai... Ela vai ecoar durante toda a primeira temporada, né? Vai culminar de forma fulminante, assim, né? Sensacional. Mas esse, né, essa quarta parede que ele quebra é constante. O tempo todo. Às vezes ele fala... Às vezes ele não fala, às vezes ele simplesmente olha pra câmera e dá aquela olhadinha do tipo... Ele dá aquela... Joga os olhinhos pra... Olha pra cima do tipo, ai, que bosta, né? Uhum. Tipo, eu falei pra vocês. Às vezes ele dá aquela olhada, né? Tipo, eu falei que isso ia acontecer. Lembra que eu falei ontem? É, exatamente. É, isso é sensacional. Então ele sabe que existe alguém acompanhando a história dele. Começa por aí. E a... Mas ao mesmo tempo, você não acha que é um ato meio de prepotência? Não, sem dúvida. Tipo, eu sou importante o suficiente pra contar a minha história pra alguém, né? Isso, eu sei, eu sou tão onipresente que eu sei que eu tô aqui e vocês estão aí. Cara, e o mais divertido, a forma cínica como ele fala. Nossa, muito. Ele tá tratando o público, não é tipo, vocês são meus amigos, vou te mostrar o que tá acontecendo. Não, pelo contrário. É do tipo, você não vai entender sozinho, então me ouve. Exatamente, tanto que essa cena inicial ele tá explicando uma coisa, chamando a plateia meio que de burra. Eu sei que vocês não entendem nada, então deixa eu explicar pra vocês, né? Alguns sacrifícios têm que ser feitos, blá blá blá, né? Os meios justificam os fins, etc. É mais ou menos isso que ele quer dizer. E a estrutura geral da série, ela é perfeita, né? Ela funciona perfeitamente nessa mistura. Mas é que por trás do House of Cards, acho que a gente não falou, mas tá o David Fincher. Acho que a gente os dois primeiros episódios são dirigidos por ele, né? Então, na verdade, o conceito inicial era dele, né? Ele vem do crescimento da televisão, ele queria muito que a série... Que fazer uma série de televisão. Uhum. E ele queria uma coisa que fosse grande o suficiente e, ao mesmo tempo, não fosse besta, né? Ele não queria trabalhar com ficção científica. Isso era fato. E aí alguém chegou pra ele com esse livro do Michael Dobbs e falou, foi uma série lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, no comecinho dos anos 90, fez muito sucesso, né? E eu acho que dá pra adaptar pra você passar em Washington. Aí ele olhou e falou, perfeito, eu quero isso pra mim. E aí eles bolaram, né, junto com o produtor, uma história, uma trama pra poder contar e tentou vender. Ninguém quis comprar. Não, inicialmente ninguém quis comprar porque poderia ser caro, poderia ser chato. E aí quando... ele fez um bem bolado lá pra chamar atenção e aí começou uma briga entre a HBO, a Fox e todo mundo. Uhum. E a Netflix saiu vencedor nessa história. Pois é. Então, ele consegue juntar todas as qualidades de a rede social, por exemplo, fotografia, trilha sonora, atuações, né? Coisas que o Juliano já mencionou. Não, e eu acho que tem... Sabe que uma coisa que é legal de falar também? Você percebe na série... Essa insatisfação que você tá narrando que ele tinha com relação ao conceito temporada de televisão, sabe? A ideia de, tipo assim, quando você assiste uma série como, deixa eu pensar, Glee, por exemplo. Sim. Você sabe que a personagem Rachel Berry, que é sempre, o plano dela é chegar ao estrelato na Broadway. Sim. É isso. Você assiste uma série como Person of Interest, você tem o Mr. Reese e o Mr. Finch. Os dois querem... se redimir por erros que eles fizeram, digamos assim, coisas que eles cometeram, ajudando pessoas hoje. Você sabe que é isso que vai acontecer. Você lê em um episódio isso e isso se repete constantemente. Por quê? Porque a memória das pessoas é fraca. Exato. E porque é uma coisa que é semanal. Então, eles esperam que a pessoa esqueça de uma semana pra outra. Você tá, na verdade... como é que eu posso dizer? Você tá subestimando o seu público. Exato. De certa forma. E o House of Cards, ele é ousado porque ele foge dessa estrutura, assim, desse formato somente de personagens que você lê facilmente. Não, você precisa entrar na história. Você enxerga ali diversas storylines, como você falou antes. Não é só o Frank. Você enxerga outras coisas acontecendo com, por exemplo, a Zoe, ou mesmo com a Claire. Eles desenvolvem um pouco disso e usaram o livro, assim, como base, a ideia toda, ou mesmo da série, minissérie, não sei até que ponto isso foi efetivamente usado. Mas acho que aquilo que até comentei um pouquinho antes, que você tem essas storylines que elas... elas se estendem por todo um episódio, elas se desenvolvem claramente durante o episódio, mas elas não têm como função simplesmente entrar naquele design geral da trama como temporada. Não, ela Sim. se presta naquele episódio, mas ela se mostra importante pelo seu próprio raciocínio depois e pelas essas digamos, intrusões do Frank dando uma olhadinha pra você falando, você pegou? Você entendeu aquilo que eu falei antes? Entra aqui. E é isso eu acho que é uma coisa que deve entrar um pouco nisso que você falou dele estar... digamos, ele queria fazer algo pra TV, mas não queria simplesmente entrar no formato TV. Vamos tentar mudar um pouco essa concepção. O caminho mais lógico nesse caso seria a HBO, porque House of Cards tem uma estrutura que lembra as séries da HBO de alguma forma, né? Uhum. Porque se você pegar, igual você tá falando, Person of Interest ou Glee, você consegue assistir os episódios um atrás do outro, mas fica aquela coisa, o monstro da semana. Claro. Sempre acaba caindo nisso, tipo, o crime da semana. Agora, as séries da HBO, elas têm uma continuidade, né? Você pensa em Mad Men, Boardwalk Empire, bem nessa ideia. Mad Men não é, na verdade, da HBO, né? Mad Men é da... AMC, é verdade. Do AMC, mas são... Mas é uma cópia da HBO. De isso, é um AMC, a nova HBO. Exato, a nova HBO, né? E eu que assisto, por exemplo, True Blood de uma vez só, assim, eu pego o Blu-ray, coloco lá e assisto vários. Existe essa coisa de você se entrar no universo. Não tem o monstro da semana, tem uma história, tem um começo, meio e fim. E, tipo, você não percebe a transferência de um episódio pra outro, às vezes. Que é o que acontece com House of Cards. Às vezes você assiste três e você fala, peraí, não acabou o primeiro ainda? Na verdade? Verdade. Porque, primeiro porque não tem previously, não tem... É uma coisa que funciona tudo perfeitamente, né? Igual você falou, tem o cliffhanger no final, né? Uhum. Sempre tem aquele cliffhanger que ele vai ser emendado com o começo do próximo. Então, se você assiste com uma semana de diferença, por exemplo, você vai ficar meio perdido, vai falar, peraí, como é que, de repente, assim, começa desse jeito? E não aconteceu uma coisa importante antes? Não, para prestar atenção. E eu acho que um dos pontos mais fortes pra mim, provavelmente, é a parte encenação. Eu não diria a interpretação dos atores, porque a interpretação é fora de série, mas a encenação em si. É porque tem muita coisa que é dita por movimento, por ação. Na primeira temporada, no auge do estresse do personagem, ele tá tentando arrumar uma torneira, e aí ele não quer arrumar a torneira, ele simplesmente quebra tudo. Parece bobo, mas é genial, né? Tem vários momentos, assim, que é incrível, que eu não consigo. Quer ver? A primeira cena da jornalista, da Zoe, por exemplo. Ela chega com aquele vestido, e ela tá com um vestido branco, usando fio dental, né? Uhum. E aí tem aquela cena que lembra muito o Obama e o presidente, o Sarkozy, olhando pra aquela brasileira que tava subindo a escada. É uma boa comparação, não tinha pensado nisso não, mas é verdade. Foi imediato, na hora que ele deu a viradinha e tiraram a foto, foi aquilo lá, é óbvio, é muito evidente. Aquilo era o Barack Obama e o Sarkozy olhando pra bunda da mulher. Verdade. Né? E aí foi genial também, porque não precisa explicar, tá na cara. E aí depois ele manda mensagem pra ela, alguma coisa assim, né? Uhum. Falando que se você não quer chamar atenção, você não deveria ir de fio dental e vestido branco, né? Uhum. E é engraçado como a série te apresenta ela no primeiro instante como uma repórter meio que desesperada por qualquer história. E aí encontrar o Frank é demais. E aos poucos você vai enxergando os valores que ela tem, a forma como ela age. Digamos assim, a Zoe que você conhece no início da temporada e a Zoe que você encontra no final da temporada são duas pessoas distintas, quase. E ao mesmo tempo são a mesma personagem. Você consegue enxergar que aquela amálgama, toda aquela coisa toda, cabe numa pessoa só. Não tem dezenas. Eu não vou saber lembrar que outras encenações assim de olhar. Tem tantas, né? Você lembra alguma, Julia? Ah, tem várias, cara. Principalmente quando tem aquela assessora do Walker, é Linda o nome dela? É Linda, é. Cara, direto. Quando ela entra e faz aquela cara de pi, ferrou. Eu não precisava dela aqui dentro pra conversar agora. Tem umas várias cenas da primeira temporada que ela, quando ela entra em cena, porque ela acaba sendo, digamos, o braço direito do Walker, né? Pra que ele siga toda a agenda dele, faça todas as coisas. Ele dá muito valor pra opinião dela também em muitas situações. E isso pro Frank não é nada interessante, né? Ele quer ser essa única pessoa que tem essa influência toda. Então, geralmente as interações com ela não são pontuadas por comentários diretos, geralmente são por olhares, simplesmente. Sabe, por de olhar pra tela, ou ele, aquilo que você tinha falado antes, eu acho que teve algum episódio que ele fala alguma coisa que ele espera que ela vai ter uma atitude e ela faz exatamente isso, e só olha pra tela do tipo, viu? Sabe, aquele negócio, tipo, eu sabia, isso ia acontecer agora. E até o presidente, né, tem algumas ações em que o Frank está conversando com o presidente e antes ele fala, o presidente vai fazer isso, isso e isso. E aí depois ele entra na sala, conversa com o presidente toma aquelas ações e aí ele só dá aquela viradinha e olha para o telespectador e, né, e viu? Nossa, e o melhor é quando ele começa a se fazer, ele começa a se agir totalmente ao contrário do que ele tinha falado para a gente, né? Tipo assim, não agindo contrariamente ao que ele tinha falado, mas ele esperava aquela reação. Era o que ele queria que tivesse, que o cara tivesse aquela decisão, e ele começa, não, imagina, é isso mesmo que você quer fazer? Ah, então tá bom, vamos fazer isso então. Dissimulado. Exato, mas cara, e nessa hora que você olha o Kevin Spacey, você fala, caraca, ele tem um magnetismo em tela, é aquela coisa assim, sabe aquela, o personagem entra, ele pode estar numa sala com 30 congressistas, seu olhar vai direto pra ele. Sim. Você quer saber aonde ele vai ficar, pra onde ele vai olhar e como ele vai se portar. Você tá ouvindo o que os outros estão falando, mas eles são de menos. Ele que tá lá na frente, ele que vai puxar. Você tá numa sala com o presidente mais 5 chefes de estado, sei lá, gente importante, mas é ele que chama a sua atenção. Mas acho que o que mais marca também é o apego aos detalhes que tá na série, provavelmente. Porque, por exemplo, a gente tá falando de um drama político, então a gente tá falando de Washington, é tudo muito grande, muito. A gente lembra de West Wing, de Commander in Chief, que era tudo gigante. Mas essa série se apega a celular, por exemplo. Você sabe até o modelo dos celulares dos personagens, geralmente. Fato. Não é verdade? Você sabe, por exemplo, onde fica o charuto que ele fuma. Em que posição que fica na janela, por exato, exemplo. Exato, aham. Não é verdade? Nossa, sabe? E aliás, um pequeno comentário, mas, meu, na segunda temporada o uso do celular e trocas de mensagem ficou graficamente perfeito. Não, aí aumenta também, aí vai entre vários personagens. Exato, agora. Mas tem umas jogadinhas de tela que aparecem as mensagens, e é o que você falou. Tipo, eu tô vendo a tela do meu iPhone na tela ali, sabe? Em alguns momentos. É, então é coisa de detalhe. E aí o ator, ele tem aquela coisa, né? Porque ele tem que fazer a cena de que ele tá usando o celular, mas ele não pode falar. Então ele só abaixa o olho, e aí aparece na tela o que ele tá lendo, e aí ele vai, depois de alguns segundos, cutucar alguém, entendeu? Uhum. Né? Então a parte gráfica é importante, porque senão a plateia não vai entender, a audiência não vai entender nunca o que tá acontecendo. De fato, verdade. Oh, I feel for you. Goodbye, Frank. And the butchery begins. A série, ela recebeu, só pra quem acha que a série ainda pode ser ruim, ela recebeu 9 indicações ao Emmy do ano passado, só pra primeira temporada, só pra primeira, hein? Que não é das melhores, perto da segunda. Uhum. Ganhou o Globo de Ouro em janeiro agora de melhor atriz pra Robin Wright. Por isso que eu falei que ela é tipo uma daquelas ex-mulheres que vão dar certo na vida. Do Champagne. Do Champagne, é. Não só do Champagne, todas as ex acontece a mesma coisa. A Penélope Cruz terminou com o Tom Cruise, ganhou. Ganhou Sandra o Oscar. Bullock. Não, Sandra Bullock não era casada. Ah, ela separou do tatuado lá, ganhou o Oscar, né? Mas do tatuado. Era o Mané. O cara traiu ela com uma atriz pornô, nada a ver. Quem mais? A Nicole Kidman. Terminou com o Tom Cruise e ficou rica também. Ou seja, o problema é o Tom Cruise. Não só, eu acho. Acho que, por exemplo, a Jennifer. Oh, então, existe futuro pra Kate. Ai, qual é que é o nome da Joey? Ah, pra... Jennifer Aniston? Não. Pra Joey, do Dawson's Creek. Eu também tava esperando, mas ela tá morta, né? Entrou em coma. Não faz nada, né? Nossa, qual é o nome dela? Kate? É Kate Holmes. Nossa, tava difícil. Ela, ela terminou o casamento e foi fazer uma peça com o Jake Gyllenhaal, né? Na Broadway. Não era com o Jake Gyllenhaal. Era uma peça qualquer na Broadway, mas a peça foi um fracasso retumbante. E encurtaram ela, assim, tipo, em meses, sabe? Era pra ficar o ano de 2013 inteiro, ficou só 2-3 meses. Ok, vai. Tom Cruise do século passado, então. Exato. Então, aí, pra resumir, a primeira temporada de House of Cards ganhou 7 prêmios, fora as indicações que teve por aí, né? E só pra gente ter uma medida aí, uns números aí, ó. Netflix, ele tem 33 milhões de assinantes só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. O Brasil, eles não falam exatamente os números, não. Mas a gente tem uma ideia aqui, ó. que fizeram uma espécie de bope de internet, porque não dá pra medir a audiência dessa série, porque é feito por streaming, né? Uhum. Então, eu ligo meu PlayStation e começo a assistir. Eu ligo meu aplicativo na televisão e começo a assistir. Eu ligo meu Wii e começo a assistir. Ligo no celular e começo a assistir. Termino de assistir no iPad no caminho, sei lá. Então, então não dá pra medir esse tipo de coisa. Mas aí fizeram... A pesquisa tem que ser meio que verbal, né? Oral, né? Tem que ficar perguntando pras pessoas. E aí descobriram a Procera, que mede esse tipo de coisa de internet. Ela teve que fazer a pesquisa por operadoras de TV a cabo, né? Aliás, nossa, por internet a cabo. Foi fácil assim a pesquisa. Não, foi terrível, né? E aí, ó, eles descobriram que 2% dos assinantes do Netflix, numa só específica rede de internet, eles viram pelo menos um episódio da primeira temporada no final de semana de estreia, ou seja, lá em fevereiro de 2013. Depois a empresa descobriu que 15% dos assinantes, em escala comparável, porque sempre vai aumentando a quantidade de assinantes, mas naquela mesma escala de 2013, eles assistiram pelo menos um episódio da segunda temporada em apenas 6 ou 8 horas de lançamento, ou seja, nem foi no primeiro final de semana. Uhum. Aí eles descobriram que os primeiros 5 episódios tiveram mais visualizações em questão de horas do que toda a primeira temporada no final de semana de estreia lá em 2013. Ou seja, o sucesso da série tá aumentando. Então a primeira temporada teve um sucesso X, a segunda teve 3 vezes mais. E aí eu pergunto pra vocês, né? Vocês consideram a série revolucionária por não estar numa TV a cabo? Por não estar na TV aberta? Por não estar numa televisão normal, numa rede de televisão? E sim na internet, streaming, com uma temporada já fechada? Porque pra quem não sabe, a série, quando estreia, ela já tem todos os episódios completos. Então se você quiser fazer uma maratona durante 3 dias, você fica tranquilo ali fazendo até o final. E aí, Juliano? Eu acho que isso é um grande diferencial. Porque eles, na verdade, ousaram bastante. Porque se você pensar, o formato que as TVs têm é exatamente de te oferecer um episódio por semana. Então você consegue prender o seu público durante pelo menos, sei lá, 22 semanas, vamos chutar, vai. Não seria o caso dessa série, porque ela tem só 3 episódios. E aí você consegue, sei lá, às vezes você precisa fazer pausa pra algum feriado e tal, não sei o quê, e as pessoas vão se acostumando com isso, cria aquela necessidade dos recaps no começo de cada episódio, porque você considera que as pessoas não vão lembrar do que aconteceu há uma semana atrás, ou há 2 semanas atrás, ou enfim, qualquer coisa assim. E aí quando você vai lá e libera 13 episódios, como foi a primeira temporada de House of Cards. 13. Dia 1º de fevereiro, tá aqui, ó. Você é meu cliente? Pode assistir. Ah, mas como que eu vou assistir? No seu ritmo. Você quer ver os 13 na sequência? Veja. Você quer assistir só 2 e amanhã ver mais 3 e daqui 3 semanas ver o resto? Faça como for melhor. Aí eles entregam na mão do público essa ideia de como assistir, como entender a série. E tira um pouco disso da TV e dos próprios críticos de criar a série. Ou, digamos, como é que eu posso dizer? Fazer o marketing da série. Porque exato. Se você pensar assim, eu assisti as 13 na sequência, eu ligo pra você, Carlos, amanhã e falo, cara, você tem que assistir, é muito boa. Você não vai ter lido nada. E aí os críticos também se encontraram numa situação difícil, porque como que eu vou fazer? Eu não posso mais comentar o episódio da semana. Eu não posso lançar o meu review do episódio dessa semana. Eu não sei quantos que ele assistiu. E se eu falar alguma coisa que ele ainda não viu? E aí você gera o Netflix com essa atitude, ele deu uma mexida, deu uma movimentada no que era aquele conceito de temporada de uma série para televisão. A temporada, por exemplo, a sua temporada de House of Cards pode durar um ano até a próxima temporada, ou um dia. Você vai decidir e você vai ter que ficar meio que dosando. Eu, por exemplo, na segunda, escolhi assistir um por dia porque eu falei, meu, se eu assistir tudo logo, eu não tenho mais nada depois. E é uma série que fica aquela coisa meio tipo, eu não quero que acabe. Exato. Tá e queria aquilo que você falou também, Carlos. O storyline é tão legal que às vezes você se pega querendo assistir 3 ou 4 na sequência porque você quer saber. E aí? Aonde vai? O que vai acontecer? Sabe, é uma coisa muito interessante que eles conseguiram. A ideia, esse conceito, inclusive, eu tava até comentando antes com vocês em off, mas esse conceito novo acabou fazendo com que os próprios críticos criassem um novo termo. Eles preferem chamar House of Cards de uma long form narrative e não de uma série, simplesmente. Por quê? Uma narrativa de longa forma. De longa forma, ou de longa duração, ou de forma comprida, sei lá, enfim. O que eles fazem com isso? O review deles tem que ser focado no todo. Não dá mais pra ficar pensando simplesmente em cada episódio no seu cliffhanger, porque o cliffhanger é importante pro próximo, mas o próximo faz parte da narrativa como um todo. Uhum. Então você tem 13 episódios que na verdade emergem como uma coisa só. E uma coisa importante também, acho que se alientar, né, Juliana, é que assim, quando o Netflix chegou aqui no Brasil, o pessoal tinha um certo preconceito, porque os filmes que tem no Netflix disponíveis, na maioria são filmes antigos, são seriados antigos, né? A gente ouve até hoje isso para algumas pessoas. Sim, sim. E a culpa do Netmovies, isso daí. É, também. Que veio antes do Netflix. É. Uhum. E aí você vê que a qualidade de House of Cards e até de outra série, né, que o Netflix também produziu, que é o Orange is the New Black, são fantásticas, né? Põe muito seriado de canal de TV dos Estados Unidos que é famoso, como ABC, NBC e outros, no chinelo, né? Porque é fantástica a produção, fantástica a fotografia, quer dizer, o cuidado da preparação do elenco, a trilha sonora, tudo muito esmerado, tudo muito bom, muito, muito bem feito, que dá prazer em assistir. É fora de série. É, evita-se percalços no caminho, né? Tipo, alguma coisa acontece e você já tá tudo fechado ali. Claro. E outra coisa que é interessante também, Sérgio, você falou disso do preconceito, mas acho que esse preconceito também existe em parte porque o nosso serviço de banda larga aqui no Brasil não é dos mais eficientes. É, não. Então as pessoas tinham medo, na verdade, de... Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas não fica travando toda hora? Exato. E não, na verdade funciona super bem, super bem. Você consegue assistir. Já aconteceram, assim, eu já tive alguns episódios de não conseguir assistir alguma coisa porque naquele dia tava ruim. Ele avisa, dá uma mensagem que a conexão tá ruim, deu algum problema, mas geralmente não era uma coisa pequena, era um problema grande, sei lá, caiu alguma coisa e a rede ficou fora. Ok, mas não, você consegue assistir super bem. E essa coisa de você poder pausar, e aí eu tô depois no metrô e eu abro, pego meu celular, acesso e continuo a assistir a partir daí mais 5 minutos, tive que parar porque eu tive que trocar o transporte, mas aí eu ligo mais um pouco e vejo mais um pouco no ônibus, entro em casa, assisto o resto e ele vai travando pra você no momento onde você parou, você continua a partir dali. Cara, isso é muito legal. É muito legal, mas acho que esse preconceito a gente fala, eu acho que é meio que síndrome de vira-lata, eu acho. Porque os Estados Unidos também tem esse problema, eu acho. Uhum. Não é questão de falta de internet, eu acho que lá o Netflix também passou anos com essa mesma pecha de é uma biblioteca de filmes que ninguém quer assistir. Uhum. É, de coisa velha. Sabe por que eu tô falando isso daí? Porque como exemplo, eu lembro de uma cena aqui daquele seriado Castle. Era tipo a primeira, a segunda temporada no máximo, já tava o quê? Na quinta, sexta, sétima, sei lá qual temporada que tá. Eu também não sei, isso daí eu assisti poucos episódios. Ele estava investigando a morte de uma atriz que faz filmes pequenininhos, né? E aí lá pelas tantas ela pega e fala assim, mas e aí, quem é essa atriz que eu não conheço? E ele, que é o nerd, né? Que é o Castle, ele pega o celular dele, abre o aplicativo do Netflix, era uma propaganda, né? Só que pra que serve? Pra que ele usou? Não pra assistir, mas pra pesquisar se ela tem quais filmes que ela fez. Uhum. Entendeu? Então não era necessariamente tipo, vamos assistir. Tipo, vamos juntar a galera pra assistir. É tipo, meio que IMDB, né? Uhum. Internet Movie Database. Ali, tipo, né? Então esse caráter, tipo, filmes que ninguém quer ver. Porque ninguém via, a história contava a história de uma atriz que ninguém sabia quem era. Só ele tinha ouvido falar dela, e nem ele tinha certeza dos filmes que ela fez. Ele foi lá pra ver os filmes que ela fez. Filme B, né? C, D, aquele filme trash mesmo, né? Porque tinha um monte. Tanto é que semana passada eu fiquei chocado, descobri que não tinha Pokémon no Netflix dos Estados Unidos. Nossa. Não, parece bobo, né, a gente falar assim, tipo, Pokémon. Mas é tipo, Pokémon é uma coisa, né, tipo, deveria ter há muito tempo, não tinha. Agora... Me reserva o direito de não comentar. Por quê? Não, tô brincando. Eu não tenho nada a contar. Pokémon é o tipo de coisa que foi uma onda que eu não embarquei. E eu vejo tanta gente que gostava, sabe, os jogos de Pokémon, o desenho, a história toda. E foi uma coisa que eu não sei lá, não me atraiu. E não tinha no Netflix, acredita? Pois é. Só a partir da semana passada. Por acaso, a gente tá começando a ficar tão equivalente que não sei se você viu que teve atualização nessa última semana e apareceu alguns desenhos do Pokémon. Ah, é? Não prestei atenção. Eu vi que estreou um tal de Easy A, alguma coisa assim. Não, Easy A é o filme da... A Mentira. Não, então, esse eu vi que entrou. É, não, eu sempre vejo. Porque tem um aplicativo chamado Upflix que mostra as atualizações do dia. A última atualização da da sexta-feira foi 60 filmes. Uau. Inclusive entrou Goonies dublado. Entrou Goonies dublado. Dublado? Nossa, sei lá, já assistimos já. Sério? Você não sabia? Não. Ah, tava fora sem internet. Ah, é, dublado, pode assistir agora, tem dublado, né? Do Goonies. Pode assistir a hora que quiser. O bocão, o slot que é. Ah, deixa aqui. Chocolate. Exato. E acho que tá em Full HD, porque a imagem tá sensacional. É, tá em Full HD. Oh, que ótimo. Tá remasterizada a imagem, sensacional. Bom, mas voltando pra House of Cards. Sim. Deixa eu falar só uma coisa. Você acha também que, além dessa coisa do formato, vocês não acham que eles tiveram essa preocupação, como o Sérgio tinha falado, de fazer uma série com esmero, com qualidade? Então, você vê que os próprios diretores que foram convidados para a primeira temporada, cara, David Fincher, 2 episódios, que ele está envolvido desde a concepção. Sim. Mas você tem James Foley, você tem Charles McDougall, tem Carl Franklin. Eu acho que de todos, McDougall talvez seja o menos conhecido, tem Joe Schumacher. Vamos lá, essas coisas, os episódios dele tão bons. É, vamos lá, pra quem não sabe, ele dirigiu Batman e Robin. Vamos deixar isso do lado. Tá bom, ele dirigiu Batman Eternamente também. Eu também, é bom, esse é. Enfim. Mas ele tem alguns clássicos aí, tipo, 8mm é um bom filme, Tigerland, né? É um filme de guerra. Aquele muito... Tempo de Matar também é dele, não é? Tempo de Matar é dele, sensacional. Por um filme. Os episódios dele são meio assim, by the book. O cara faz, ele é bem feito, um trabalho tradicional, bem feito. Os melhores são do Tom Foley, né? Do James Foley, né? James Foley, é. Uh-huh. É. Ah, isso do David Fincher, né, cara? Mas eu acho que, então... Eu diria assim, que os do James Foley, acho que são 3 que ele dirigiu, foi. São melhores, por exemplo, do que o segundo, que é do David Fincher, mas o piloto é imbatível. E tem uma mulher dirigindo na segunda temporada. Não é tem uma mulher, Jodie Foster... Não, é outra. Então tem mais de uma mulher. Não é só Jodie Foster. Eu vi o nome de uma mulher num dos primeiros. Ah, não presta atenção. Eu sei que Jodie Foster, ela dirige um. Caraca. Isso é muito legal. Exato. Uau, né? Pontos pra série. A Jodie Foster eu não vi ainda, não. Tem, mas tem o episódio dela. Eu não lembro qual que é o número agora, não sei te dizer, mas tem. Ah, lá pra frente. Você já viu, já? Já vi. Já viu? Ah, bom. Tá. É, então, tem que ver isso daí. Mas o bom de ser uma temporada fechada é porque você não depende da audiência, né? Uhum. O que, que é a audiência? Ah, as pessoas não estão assistindo porque não gostam daquele personagem. Não interessa. Ele vai ter que engolir. Na narrativa ele é importante. Exato. É o problema das novelas brasileiras. Fica uma porcaria porque a audiência não quer acompanhar. Não, e nem precisa ir tão longe. Novelas brasileiras Lost, Rodrigo Santoro foi cortado porque o público não gostou. É, porque a inserção dos personagens ali não funcionou, né? Matou todo mundo. Exatamente. Matou, dizimou eles. Isso não acontece nesse caso, né? Pois, né? É, só uma curiosidade aqui, falando em IMDb, né? Que é uma referência em termos de cinema e seriados. A nota do House of Cards no IMDb é 9. Nossa. Caraca, 9? 9. Ok, parabéns. Qual é a média? Deve ser 9. 9? A média não. Não, tô falando de outras coisas, por exemplo. Ah, deve ser baixa, né? É, baixa. É, de fato, 9 é bastante mesmo. Então fica mais fácil de controlar, né? Porque você tem começo, meio e fim e você estrutura bem. Nem tudo dá certo também no Facebook, lá no House of Cards, né? No Netflix, no caso, né? Porque House of Cards não é a única série exclusiva. Também Orange is the New Black, que é uma comédia dramática que deu muito certo. Né? Mas até aquela Haylock Grove, sei lá. A Grey Hay Grove, não lembro o nome. Essa daí. Ela não deu certo, Essa definitivamente não deu certo. Não, mas vai ter a segunda temporada mesmo assim. Ah, é? Vai. Não, e sem falar que tem os projetos com a Marvel, né? Isso aí já é um produto mas só pra 2015, né? Pois é, não, mas ainda assim, você vê que realmente é uma ideia que surgiu e que aparentemente agradou. É o episódio 9 que a Jodie Foster faz. Exato. É o 9. É bom. Não, mas não tem só isso também. A Netflix, ele tá mudando o conceito tão gravemente, porque além de seriados, também tem filmes. Olha, a própria Robin Wright dirige o 10º episódio. Ah, é? É. Então, bom saber. Esse eu não vi ainda. Eu falei no 9. Pois é, vê se nos primeiros tem uma mulher. É, House of Cards também. House of Cards. Netflix também dirigiu. É quem tá por trás do documentário The Square, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário. Uhum. E aí, o que que eles têm, que tem que fazer para ser indicado ao Oscar? Tem que passar no cinema. A Netflix teve que tirar antes de passar na tele, no streaming, colocar no cinema para poder concorrer ao Oscar. É, frescura, mas tudo bem. O que é o conceito, né? É. Então, é, mas aí é um... Não, faz sentido, é uma premiação do cinema, tudo bem. É uma outra coisa que tem que ser quebrada, né? Tipo, tipo, o que é cinema? Cinema pode ser em casa, né? Um filme feito para streaming. Sim. É, não, mal comparando é aquela história de o melhor jogador do mundo só pode jogar na Europa, não pode estar jogando no Brasil. Sabe? Então, aquelas coisas são alguns conceitos que são gerados e se mantém. E acho que uma outra coisa importante de falar em termos de premiação, né? É, a gente pode ver que até o próprio Emmy teve que engolir o House of Cards, né? Porque e até o Orange is the New Black, porque... Não, Orange is the New Black ainda não chegou a ser indicado a nada. Foi indicado, sim. Ao Emmy, não. Ao Globo de Ouro. Ao Globo de Ouro, mas enfim, em termos de indicações em geral. Ah, sim, mas ignorou todos, eu acho. Só o Globo de Ouro que deu para Robin Wright, mas tipo, não sei por quê. Porque eu acho que não ia dar. Ela tá bem. Não, ela tá bem, mas a questão é que eu acho que eles não iam indicar, eu acho. É porque não iam dar o prêmio pra nenhum, porque é tipo, e aí? E a televisão? É, então, é porque tem esse preconceito, pelo que a gente pode ver, existe esse preconceito até das próprias instituições que premiam, que trazem esses prêmios para os melhores da televisão, puxa, agora a gente tem esse negócio aí que está passando na internet aí, o que a gente faz, né? Parece que foi isso que acabou acontecendo. Eles tiveram que dar, porque não tinha como, né? E o que a gente comentou até em off, antes de começarmos a gravar o podcast, que esse ano, meu, tem que ser o ano do Kevin Spacey. Mas, ó, se você parar para pensar, tem lógica. Ela ganhou eles não ganharam nenhum Emmy. Só receberam as indicações, as 9 indicações. Ganhou só ganhou técnicos, parece, no Emmy, mas os de principais não ganhou nada. Ganhou só o Globo de Ouro de melhor atriz, só que quem que premia o Globo de Ouro? A imprensa estrangeira. Voltando àquilo que você falou, não são os jornalistas americanos que se ferraram, né, na história de ter que criticar o episódio, porque não dá pra criticar mais. E afundar o seriado, não dá, eles não têm mais essa chance. Então eles não vão premiar uma pessoa como essa, entendeu? E tem outra coisa, né? Quando você pensa, Orange is the New Black, a série também é ótima e mereceria indicações e tudo mais. Mas se você compara as duas, qual que tem nomes de peso, né? No elenco. É, não. Sabe, qual... Kevin Spacey ser indicado, é difícil para os caras negarem que o cara fez um ótimo trabalho. Exato. Robin Wright ganhar, cara, ela é conhecida. Então, voltando só aquele assunto rapidamente, então, pra gente poder finalizar sobre o videogame, né? Que o personagem, o Frank Underwood, joga videogame. Então, ele joga PlayStation. Aí a gente se questionou, mas por que PlayStation? Por que ele joga videogame? Por que tem que mostrar ele jogando videogame? Tudo bem que ele usa ali pra desestressar. Mas e aí? Por que isso é importante? Por que que deixa bem claro? Mostra até ele ligando, mostra os símbolos. Mas é claro, né? Por onde você vai assistir a história do Frank? Exatamente, porque o PlayStation 3 ele é o canal mais, por onde as pessoas mais assistem o Netflix. É meio que um agradecimento, na verdade, também, né? E se você for ver até a própria Apple, né? Fazendo propagandas no iPhone, verdade, no iPad, e até no você vê em todas as salas dos congressistas, você vê um iMac de 27 polegadas, né? Não, fora então... os celulares, né? A Zoe fica a primeira temporada inteira mostrando o iPhone. Sim. Fica. Mas muito de vez em quando aparece algum celular com Android. Mas aparece. Não, aparece também, eu lembro, sim. Mas a grande maioria esmagadora é de produtos da Apple. Uhum. Até porque a Apple tem os aplicativos pro Netflix. Isso, é onde são mais baixados, né? É mais fácil uma pessoa baixar pela Apple Store do que pela Google Store lá. Mas acho que o negócio não é nem ficar tanto pensando nas marcas em si. É a mensagem que tá mandando. O negócio dele tá sentando e jogar num videogame, independente se é PlayStation. Exato. Enfim, é por onde você também tem acesso. É uma forma fácil de você acessar e assistir essa série. Sim. Então, fora a parte que encaixa com o roteiro também, né? Ele jogar Call of Duty e God of War é quase que autoexplicativo. Sim. Porque na segunda temporada, qual que é a frase famosa dele? And the butchery begins. Não, e o que você fala, eu não lembrava disso, mas é perfeito, cara. Ele tentar acessar pra jogar God of War e não ter conexão. E é num momento que ele tá bravo porque ele, entre aspas, perdeu uma batalha. É, e o mais bizarro é porque dá pra jogar o God of War offline. Então, não, claro, mas eu acho que é toda a ideia do tipo, ok, não consegui vencer no joguinho da galera. A cena é muito engraçada, porque ele liga e aí, tipo, ele na verdade ele nem mexe no menu direito e já aparece escrito que não tem conexão, não conseguiu entrar na PSN, na PlayStation Network. E aí ele pega e olha pro cara e fala, cadê? Aconteceu alguma coisa com a internet? O cara, não, é por segurança, a gente teve que bloquear. Aí ele fica bravo, joga o controle longe. É muito legal, verdade, essa é a encenação que eu tô falando, né? Exato, é um bom exemplo da encenação que você tinha falado. Muita coisa que fica na entrelinha, assim, sabe? Que eu gosto muito. E uma coisa, só uma coisa que me veio à mente agora pra gente colocar aqui na pauta pra discussão, é a questão dos ganhos, né? Porque as grandes emissoras ganham através do... Propaganda? Das propagandas. E o Netflix não tem uma propaganda específica, certo? A não ser os assinantes que pagam lá, mas... E a propaganda interna, porque provavelmente a Sony deve ter bancando... É, exatamente. É a própria Apple. A própria Apple, né? Sim, sempre. É, mas a gente sabe que... eu li recentemente que cada episódio de House of Cards está em torno de $3 milhões. A produção de cada episódio. E, então a gente fica naquela dúvida, né? Aonde eles estão conseguindo dinheiro para essas produções independentes do Netflix? Então, é o próprio Netflix, né? Mas é o mesmo esquema, eu acho, que canais os democratas. Que a HBO. A HBO nos Estados Unidos ele tem a parte aberta, que não passa seriado, e tem a parte fechada, que é onde passa Game of Thrones, por exemplo. Uhum. Então, Game of Thrones é apenas algumas pessoas que assistem, não é qualquer um. Uhum. Se você não tem dinheiro pra pagar a TV a cabo, você não tem. Fácil. Você não vai assistir. E uma coisa interessante, viu? Netflix foi lançado em DVD aqui no Brasil. Não, House of Cards foi lançado em DVD. House of Cards. Eu já ia perguntar como que lançaram Netflix em DVD. É um DVD que tem, assim, muito, muito conteúdo. Pois é. Eu tô até imaginando a capinha vermelha escrito Netflix no meio. Com certeza, House of Cards é a série do momento para você assistir aonde você quiser, com uma história fantástica, com um elenco muito bom e que vale a pena ser assistido. Primeira temporada, segunda temporada, por favor, assistam, porque vale a pena. Exato, dá pra fazer um paralelo bacana com a política brasileira, então não acha que, é os Estados Unidos, nada a ver. É, então... exatamente. Exatamente, porque nós também temos nós temos parlamentares também por aqui. É, House of Mensalão, por exemplo. Exato, Brasília que eu digo. Exato. Então, muito obrigado, compartilhe, ouça, assista House of Cards, ali que tá uma porcaria. Esperamos os comentários, mas por favor, curtam e divulguem pros amigos pra gente continuar trabalhando aí. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.